não cai uma folha assim, o Senhor não permitir. Se hoje estou aqui, foi Deus quem quis assim. E não são minhas indiferenças que vão me afastar de ti. Enquanto eu viver, vou te louvar até o fim. Se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. Se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. Se me faltar os pés, eu te louvo com o meu coração. Se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. Se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. Se me faltar os pés, eu te louvo com o meu coração. Eu te louvo, Jesus, com meu coração. Pois tudo que acontece é o querer de Deus. Se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. Se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. Se me faltar os pés, eu te louvo.